fica pensando que eu não sei e não me esqueceu. Vai ficar pensando e eu não sei que seu amor sou eu. Fica pensando que eu não tô sabendo, jamais tu quer me perder. Eu amo você, tu me amas muito mais. É amor, é amor que não deixa te deixar. É sempre vou te amar.